Sejam bem-vindos, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, mais uma edição do programa Lux Esotérica. O 15º programa, que vai abordar aqui temas do livro O Que Há Além da Morte, de Charles Webster Leadbeater. Este estudo está nos trazendo aqui os temas da vida após a morte, numa perspectiva das pesquisas clarividentes de Charles Webster Leadbeater e também outros conhecimentos teosóficos e alguns pouquíssimos comentários que nós possamos acrescentar a esse volumoso, caros ouvintes, compêndio aqui de conhecimentos sobre a vida após a morte. E hoje nós vamos dar continuidade aqui aos estudos sobre mundo celeste, o mundo celestial, também chamado o plano mental, ouvintes, pois já no último programa nós estudamos aqui que, além de nós passarmos pela morte material, nós também vamos passar pelo abandono do segundo veículo de consciência que nós mais utilizamos, que é o corpo astral. Vamos passar pela segunda morte, ouvintes, e vamos ingressar no mundo dos pensamentos, no plano mental. E é justamente sobre esse tema que nós vamos continuar a falar, comentando aqui o texto de Leadbeater. E ele nos diz aqui: o que o homem colhe, então, nesse plano mental ao qual ele passa após ter abandonado o corpo astral, passado pela segunda morte? Nos diz aqui o Leadbeater: durante a vida terrena, o homem formou seu corpo astral com desejos e paixões, e este corpo astral viveu feliz ou desgraçadamente no homem, segundo a índole de seu caráter. Terminada a vida purgatorial, ou seja, a vida no plano astral, quando consumida a natureza inferior, ficam apenas os elevados e diferenciados pensamentos, os nobres e altruístas anseios que alimentou durante a vida terrena. E então eles tecem ao seu redor uma espécie de envoltura, por cujo meio é capaz de responder a determinadas modalidades vibratórias da refinada matéria mental. Os pensamentos circundantes o capacitam para tirar das inesgotáveis riquezas do mundo celestial as porções adequadas aos anseios que engendrou durante as vidas física e astral. Seus afetos mais elevados e suas devoções mais puras produzem seu devido resultado, pois deixou no plano dos desejos tudo o que possuía de invejoso e de egoísta. Isso porque há dois tipos de amor. Um, dificilmente merecedor de tão sublime nome, que, sempre atento à reciprocidade, exige recompensa e se enreda nas malhas da inveja e da desconfiança. Depois da morte, este sentimento produz miseráveis e penosos efeitos no plano astral, o plano dos desejos, pois a ele pertence. Porém, há um outro tipo de amor que nunca se detém a considerar se é ou não correspondido, e sim que sem nenhuma condição se entrega ao objeto amado e apenas procura atualizar os sentimentos que enchem o seu coração. Não há então limitação alguma, porque nada deseja para si, nem pela recompensa, e por isso mesmo espalha forças poderosas que excederam a matéria astral e as limitações desse plano, e necessitam, para se manifestar, de matéria mais sutil e espaço mais extenso, posto que a energia emitida é própria do mundo mental. Da mesma forma, há um tipo de devoção religiosa que tem o pensamento posto no que poderá obter de suas orações e degrada a adoração até convertê-la em um negócio utilitário e de troca. Mas há também devoção legítima que se pode desenvolver e que se esquece por completo de si mesma na contemplação do seu objeto de veneração. Então, o que Leadbeater está nos colocando, ouvintes, é algo que nós precisamos já tomar consciência desde hoje, pois verdadeiramente, ouvintes, a nossa alma, ela nos envia até a matéria, não para que nós nos apeguemos aqui embaixo com os objetos, com as pessoas, com as posses, as riquezas, que nós nos revistamos da beleza material, mas sim a alma, ela busca com a sua projeção aqui na Terra, que é a nossa vida material, com que nós desenvolvamos aqui na Terra os sentimentos e os pensamentos que lhe são tão peculiares lá em cima, mas que ela, a nossa alma, ainda não sabe como expressar aqui na matéria. Então, o que Leadbeater colocou é muitíssimo verdadeiro. Ou seja, se o homem, a mulher, não desenvolver aqui na Terra o amor, o sentimento, a veneração pela beleza, pela compreensão, que sejam tipos de sentimento, tipos de pensamento que sejam inegoístas, que sejam universais, assim como a alma é universal, então, ouvintes, nós estaremos simplesmente semeando uma plantação de coisas que vão morrer aqui na Terra e coisas que vão morrer também no plano astral. Pois o que sobra de nós, ouvintes, de uma vida para outra, e também acho que foi o próprio Leadbeater que escreveu isso em algum outro livro, o que sobra de uma vida para outra é apenas o perfume, é apenas o aroma das coisas superiores que nós tenhamos desenvolvido. Sobra também o karma, que faz com que nós nos retornemos até a matéria. Mas o karma é uma lei cega, é a lei de equilíbrio que tende a retornar as coisas ao ponto aonde elas estavam. Mas o verdadeiro tesouro que nós colhemos, ouvintes, é aquilo que nós fruímos de uma maneira superior. Então, se nós somos capazes de amar sem nenhum apego, se nós somos capazes de estudar e sentir e compreender a beleza da arte, dos conhecimentos, e nos dedicar ao nosso próximo com devoção desapegada, aí, ouvintes, nós estaremos criando dentro de nós esse perfume que vai um dia ser levado até o altar da nossa alma. E é devido a esses pensamentos que nós teremos a vida mental, o mundo celestial. Todas as outras coisas, ouvintes, todos os outros atos, os sentimentos que vêm dos apegos com a matéria, com as suas sensações, com a sua luxúria, com o seu sentimento de posse e de necessidade de ser correspondido, como disse o Leadbeater, e todos nós sabemos muito bem o que é isso, o que é desejar uma coisa e esperar desta coisa, ou o que é pior, esperar de uma pessoa, de outro alguém, que ele corresponda ao nosso amor. Isso, na verdade, ouvintes, é um tipo muito inferior desse sentimento. O verdadeiro amor é aquele que nós vemos dos pais para com seus filhos, o seu sacrifício, é o amor que os devotos, os sacerdotes jogam para o alto, para Deus, para que ele responda ao mundo, amando-o ainda mais. Então nós temos que, desde já, fazer a nossa semeadura. E Lidbrita também nos fala sobre as janelas da alma, né? A chave do conceito está em compreender-se como forma o homem o seu próprio céu, ou seja, a sua vida no plano mental após a segunda morte. O plano da mente divina transborda de tanta glória e beleza o quanto se possa conceber. Porém, o homem só pode contemplá-la através das janelas que ele mesmo tenha aberto. Cada forma mental é uma das janelas ou mirantes pelos quais lhe passam a responder as formas exteriores do plano mental. Se atende de preferência aos bens mundanos durante sua existência terrena, muito poucas janelas abrirá para a gloriosa luz. Porém, todo homem tem alguns sentimentos puros e inegoístas, ainda mesmo que tenha sido só uma vez em sua vida. E aquele toque será para ele uma janela por onde assomar-se-á ao céu. Todo homem, exceto os selvagens e os mais atrasados, desfrutarão algo desta maravilhosa vida de bem-aventurança. Em vez de se afirmar como os ensinamentos ortodoxos, que uns vão para os céus e outro para o inferno, é muito mais correto dizer que a maioria imensa dos homens tem que passar por ambos os estados, se aceitarmos o horrível nome de inferno para a vida astral, sem mais diferença do que suas relativas proporções de intensidade e duração. Convém notar que a alma do homem comum está dividida em estado, em um estado inicial de sua evolução. Sabe utilizar facilmente seu veículo físico e também emprega com certa agilidade seu veículo astral. Mas, embora raríssimas vezes transporte o seu cérebro à memória de suas demais atividades, isso indica que ele tem um fraco corpo mental. Então, mas seu corpo mental não merece ainda o nome de veículo, não pode ser utilizado como os dois inferiores, nem atuar nele ou valer-se normalmente de seus peculiares sentidos de percepção. E Lidbitter está nos dizendo isso, ouvintes, e temos que estar realmente muito conscientes, porque esta atual civilização, né, ou da maneira como ela era chamada antigamente, esta atual raça, né, humana, se o termo não se aplica, nós temos que entender que a civilização atual é o momento que a humanidade atinge a fase adulta e começa a desenvolver a sua mente. Equivale mais ou menos a quando o ser humano atinge os 21 anos de idade, né? Dos 21 aos 28 anos se desenvolve o corpo mental concreto. E é exatamente isso que nós estamos desenvolvendo, ouvintes. E esta civilização onde nós estamos vivendo nesse momento é uma imagem perfeita desse desenvolvimento. Nós vemos que nesse instante a paisagem em que o homem reside já não é mais uma paisagem natural. A topografia das cidades hoje onde nós habitamos é já uma imagem do nosso plano mental. Nós estamos modificando a natureza com a nossa mente, com os nossos projetos. E a maior parte das pessoas está sendo forçada, por força das pressões econômicas e sociais, nós vemos que houve, né, desde a Revolução Industrial, uma necessidade de uma universalização da educação o que tem desenvolvido o plano mental das pessoas de uma forma extremamente vigorosa, poderosa, como em nenhum outro momento da história da humanidade aconteceu. E então, ouvintes, a nossa vida no plano mental após a morte vai depender da matéria, da substância mental e principalmente da matéria mental inegoísta. E aí há que se explicar que a matéria mental egoísta é aquela que se mistura com a emoção, com o sentimento. É aquilo que os orientais chamam de kama, que é o desejo, e manas, a mente. Kama manas é um tipo de desejo totalmente misturado com o pensamento. E esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo se esgota no plano astral, simplesmente pelo decaimento da energia. Porque, graças a Deus, as pessoas não sabem como alimentar os seus corpos energéticos no plano astral, e essas emoções inferiores vão morrendo de inanição. E assim, ouvintes, o que vai sobrar do homem depois da segunda morte será os seus pensamentos mais abstratos e pensamentos realmente mais elevados. E nós só vamos conseguir enxergar do plano mental aquilo que nós tenhamos já desenvolvido no nosso plano mental. Pois apenas os yogis, apenas os mestres e discípulos treinados é que sabem suspender todos os pensamentos e ver o plano mental como ele realmente é. Nós não veremos o plano mental como ele é, mas sim, como explicou aquele de Bitter, nós vamos vê-lo através das janelas das nossas ideias, das nossas ideologias, nossos ideais, da nossa religião, da nossa filosofia e da nossa devoção. Infelizmente, a maior parte das pessoas não verá o plano mental como ele é, pois para vê-lo exatamente como ele é preciso suspender todos os pensamentos, o que realmente seria pedir demais, a não ser os iogues muito avançados. E eu posso dizer para vocês, ouvintes, que depois de mais de 20 anos praticando a meditação, só em alguns momentos da meditação é que eu pessoalmente, depois de tanto tempo, atingi esse estado de permanecer um bom tempo sem pensar, sem que nenhuma imagem, nenhuma sensação passasse pela mente. E isso, ouvintes, é uma condição sine qua non, um silêncio, uma tranquilidade absoluta da mente para que ela possa enxergar o plano mental. Hoje eu já faço isso com maior tranquilidade, inclusive é isso que permite aquele que medita enxergar, ouvir a voz do silêncio, a voz da sua própria alma, e enxergar a si mesmo e também as energias, as auras das outras pessoas. Mas é um árduo treinamento até chegar a esse ponto. As pessoas comuns vão ver do plano mental apenas aquilo que passar pelas ideias que elas já possuem. E o Leadbeater nos diz aqui: relações do homem comum com o plano mental. Portanto, o homem comum não é capaz de tanta atividade no plano mental quanto teve no astral. Sua condição ali é principalmente receptiva, e sua comunicação com o mundo externo é somente por meio de suas próprias janelas e, portanto, é sumamente limitada. Para atuar plenamente no plano mental, é preciso que o homem tenha elevado muito acima do nível comum a sua mente. Deve ter um espírito glorificado, uma entidade superiormente evoluída. O homem plenamente consciente nesse plano atua em seu veículo mental tão livremente como o homem comum o faz no físico e percorre sem empecilho os vastíssimos campos de conhecimento superior que ante ele se desvendam. Mas nós estamos cogitando de um homem muito menos evoluído, que só pode ver suas próprias janelas. A fim de compreender o seu céu, precisamos considerar dois pontos: suas relações com esse plano e suas relações com seus amigos. A questão de sua relação com o ambiente mental divide-se em duas partes: a da matéria do plano modelada por seu pensamento e das forças do plano despertadas em resposta às suas aspirações. Ao estudar o plano astral, já vimos como o homem se circunda de formas pensamento. No plano mental, nos achamos no lar, no próprio lar desse mesmo pensamento. De sorte que, naturalmente, aqui essas formas são de suma importância nesses estudos. O homem se encontra aqui rodeado de forças vivas, de poderosos habitantes angélicos do mundo mental, e muitas de suas ordens são sensíveis a certas aspirações dos homens, às quais respondem prontamente. Mas, sem dúvida, tanto seus pensamentos como suas aspirações são dos moldes para por ele preparados durante a sua existência terrena. Poderia parecer que, ao transferir-se para um plano tão transcendental, em força e vitalidade, ele seria lançado a atividades inteiramente novas e em linhas até então não aplicadas. Mas tal não se dá. Seu corpo mental não se acha no mesmo diapasão de seus veículos inferiores, nem de maneira alguma sob seu pleno domínio. Durante todo o passado de suas numerosas existências, esse corpo foi habituado a receber de baixo os incitamentos e impressões para ação, através dos veículos inferiores, principalmente do físico e às vezes do astral. Pouco fez no sentido de receber vibrações mentais diretas de seu próprio nível e não pode começar a aceitá-las e responder-lhes prontamente. Assim, praticamente um homem não inicia quaisquer novos pensamentos, mas aqueles que ele já tem formam as janelas pelas quais observa o seu novo mundo. Ou seja, ouvintes, após a morte física e depois da morte astral, a segunda morte, nós vamos nos resumir aos nossos pensamentos mais elevados. E se nós não os tivermos, se nós não tivermos realmente nos dedicado a qualquer coisa superior aqui na Terra, será realmente como se nós estivéssemos mais morto do que aquele que nós dizemos que está morto ali dentro de um caixão. Pois a atividade do plano mental demanda substância mental, pois esses planos espirituais, eles têm matéria, assim como nós temos matéria aqui no plano físico, só não conseguimos enxergá-la. Daí que a pessoa, ouvintes, ela vai, né, desenvolver, né, os seus aspectos de acordo com o que ela tiver dentro de si mesmo. Com relação às relações pessoais, né, no plano mental, o Leadbeater nos diz: consideremos agora o segundo aspecto da questão, as relações pessoais, né, com os amigos. Vejamos em que atitude se coloca o homem em relação aos seus parentes e amigos, né, ele estando lá no plano mental. Perguntamos muito e repetidas vezes se no mundo celestial, o plano mental, se encontrarão e se conhecerão aqueles que se amaram na Terra, ou se entre todo aquele indescritível esplendor, vêm-se privados da companhia dos seres queridos, sem cuja presença nada seria capaz de satisfazê-los. Felizmente, não há dificuldade nenhuma em responder claramente a esta pergunta, pois parentes e amigos se verão no mundo mental sem a menor dúvida, e ainda mais distinta e perfeitamente do que o faziam aqui na terra. Também aos que perguntam se os que estão no mundo celestial, o plano mental, podem ver os que ainda estão na terra. A isto responderemos que a perfeita felicidade no plano mental é incompatível com as misérias do mundo físico, e não seria feliz que na terra visse aflitos, sofrendo, ou o que é pior, envilecidos, aliás, no vício, aqueles que amou durante sua vida no corpo físico. Porém, quanto a saber se os que já passaram pelo mundo mental esperam a chegada de seus parentes e amigos, diremos que esta espera representaria uma fatigosa perda de tempo para a alma, que talvez levasse muitos anos durante os quais o parente ou amigo tivesse alterado de tal maneira seu caráter que perdesse todo o direito ao amor daquele que se condicionou por ele. Os ensinamentos teosóficos desvanecem as duas dificuldades, porque nos dizem que o homem tem sempre ao seu lado os seres que ele ama com nobreza e elevação de sentimento, sem que o mais leve assomo de discórdia ou mudança possa aparecer entre eles. Só recebe aquilo que realmente deseja. Esta ordem de relações é infinitamente superior a qualquer outra concebida pela filosofia humana, pois todas as especulações filosóficas se concentram na ideia do homem, quando em verdade deveriam concentrar-se na ideia de Deus. Então, o querido Bitter está tentando nos passar, ouvintes, é que realmente, quando o ser humano perde o seu corpo, ele físico, ele perde a capacidade da ação aqui na matéria. Quando nós perdemos pela morte astral os sentimentos inferiores, nós perdemos a condição de nos apegar e de ficar aflito com relação a esse apego com os sentimentos, com os medos, com toda a gama de sentimentos inferiores que nós perdemos junto com o corpo astral. Assim sendo, a vida daquele que está no plano mental já não mais se apega a nada nem a ninguém. Então seria realmente uma insensatez que essa pessoa no mundo celestial desejasse entrar em contato com as pessoas aqui da Terra, como infelizmente as pessoas aqui da Terra querem entrar em contato com quem está lá do outro lado, principalmente quem já está morto há 50, 100 anos atrás, ou seja, essa pessoa já está no plano mental. Mas isso não quer dizer, ouvintes, que a pessoa não possa entrar em contato com ela. Porque antes de nós sermos homens e mulheres aqui na Terra, nós somos alma. Nós somos almas que vivem dentro dos nossos corpos. E no plano mental, as almas se comunicam, ouvintes. E ao invés de falar com o corpo material do nosso amigo, do nosso parente, nós vamos chamar, vamos fazer a forma mental, a imagem do nosso parente, da nossa pessoa querida e amada, e ela vai ser preenchida, essa imagem, com a energia da alma daquele indivíduo. Então, essa comunicação, ouvintes, é possível, mas não é exatamente aquilo que nós imaginamos aqui na Terra. Nós não vamos entrar em contato mais com os seres humanos cheios de preconceitos, de ignorâncias e principalmente de apegos com a substância e seus sentimentos, mas sim no plano mental nós entramos em contato com o lado superior de todas as pessoas. E vamos continuar falando sobre isso, ouvintes, no nosso segundo bloco. Agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo. Nos aguardem, que daqui a pouquinho nós vamos retornar, continuando aqui o estudo do livro de Charles Edbitter, O Que Há Além da Morte.

e também dos seres superiores que nós temos admiração e devoção. Quando nós temos um verdadeiro amor, um amor superior, não apegado, um amor incondicional por outra pessoa, ou por um mestre, por um instrutor, nós fazemos, ouvintes, com a matéria mais sutil que existe, a imagem dessa pessoa, desse mestre, na nossa aura. E isso, ouvintes, vai sobreviver às duas mortes, a morte física e a morte astral. E nós vamos conseguir, ouvintes, contactar os nossos amigos e até os nossos mestres. E isso aqui é muito importante, ouvintes, nós mantermos a imagem bem definida dos mestres que nós amamos na nossa mente, porque uma das capacidades da alma humana é preencher essas imagens no plano mental que são feitas com relação às almas. Então, se nós temos na nossa aura uma imagem do Mestre Jesus, do Mestre Kutumi, do Mestre Moria, de outros mestres instrutores espirituais e de outras pessoas, ouvintes, que nos são caras, que nós as amamos muito, a alma desses mestres, a alma desses instrutores, a alma dessas pessoas que nós amamos vai preencher a forma, pensamento, a imagem que nós temos na nossa aura. E é assim, ouvintes, que nós vamos ser instruídos, que nós vamos conversar com os nossos amigos, é assim que nós vamos receber as bênçãos dos santos seres naquele mundo superior. Então nós temos que, desde já, ouvintes, cultuar esses nobres pensamentos, essa conexão profunda, às vezes com pessoas que nós nunca vemos ou que nós nunca vimos e que às vezes nós até duvidamos se elas realmente existem ou existiram. Mas saibam, ouvintes, que no mundo das almas não há esta separatividade do tempo, do espaço, da matéria que nos impõe essa limitação. Pensar em alguém no mundo mental, ouvintes, é estar com essa pessoa, é comunicar-se com a sua mente. Então agora a Lady Bitter vai nos falar sobre os subplanos, né, do plano mental. E então o primeiro dos subplanos mentais, né, ele tem as suas características. Então ele nos fala do primeiro subplano, que ele chama de sétima subdivisão do plano mental, né, que seria como se fosse o plano físico, né, do plano mental. O Liedbitter nos diz: a característica da sétima subdivisão do mundo mental, onde a nossa humilde pessoa pode vir a estar, é daquelas almas, né, onde nós vamos reviver a afeição pela família ou pelos amigos, desde que seja uma afeição desinteressada, é claro. E quando se diz que a afeição à família é característica desse subplano do plano mental, não se deve inferir nem de leve que o amor se confine a esse subplano, e sim que o homem que ali se encontra depois da morte é alguém em cujo caráter predominou esse tipo de afeição, ou por outra, que foi esta a única virtude que o credenciou para gozar a vida celeste. Mas o amor de tipo mais elevado e mais amplo do que o expresso nesse nível encontra, por certo, seu lugar nos subplanos mais elevados. Ou seja, o primeiro nível do plano mental é daquelas pessoas cujo pensamento, a coisa mais elevada que a pessoa pôde ter durante toda a sua vida, foi ter protegido, foi ter trabalhado, lutado para manter a sua família bem cuidada, saudável, muitas vezes se sacrificando na própria carne para que a família pudesse sobreviver ou se dedicando, se anulando para que os filhos pudessem crescer, se educar, e os desejos e os pensamentos relativos à manutenção da família. Então, muitas pessoas não têm nenhum tipo de pensamento mais abstrato que não esse. Então, é um amor que pode ser aparentemente egoísta, mas é já um altruísmo. E Leadbeater dá exemplos, né, desses seres, e nós vamos passar já em seguida para a característica dominante no segundo céu, né, no segundo subplano do plano mental, chamado também sexto subplano do plano mental. E ali o que predomina é a devoção religiosa do tipo antropomórfica, ou seja, aquelas pessoas que temem a Deus, que creem na sua igreja, na sua fé, quer seja cristã, muçulmana, hindu, xintoísta, budista, não importa, ouvintes. O que importa é que seja a devoção religiosa, pois no fundo, tirando aquele nível em que a pessoa fica pedindo coisas para si mesmo, a religião é um tipo de pensamento muito abstrato, não pertence ao plano mental. E ele nos conta aqui um exemplo do tipo de pessoa que se encontra no segundo subplano mental. Bom exemplo é de uma religiosa espanhola que morrera aos 19 ou 20 anos de idade. Em seu céu, ela se imagina na época da vida de Jesus Cristo na Terra, que ela então passava a acompanhar na série de acontecimentos relatados nos Evangelhos. E depois de sua crucifixão, cuidando, ela estava de sua mãe, a bendita Virgem Maria. Não sem razão, talvez, os quadros que ela formava do cenário e vestes da Palestina eram totalmente inexatos, pois o Salvador e seus discípulos vestiam a moda dos camponeses espanhóis, e as colinas circundantes que ela imaginava ser de Jerusalém eram enormes montanhas recobertas de vinhas e oliveiras, cobertas de musgo acinzentado, tal qual se vê na Espanha. E ela se imaginava por fim martirizada por causa de sua fé e ascendendo ao céu, mas apenas para recomeçar indefinidamente a vida em que tanto se deleitava. E é assim, ouvintes, que as pessoas podem passar muitos e muitos anos, realmente várias décadas, no plano mental com os seus pensamentos mais abstratos. No caso dessa pessoa, a coisa mais elevada em termos mentais que ela tinha conseguido pensar era o desejo, o pensamento de viver junto de Jesus Cristo e de percorrer a via sacra e estar junto dos discípulos e do próprio Mestre Jesus e da sua mãe, a Virgem Maria. E como a pessoa só consegue enxergar do mental os seus próprios pensamentos, então ela imaginava, e no plano mental, imaginar é agir, é atuar, é fazer, ouvintes. Diferente aqui do plano da matéria, que primeiro você precisa pensar, depois você precisa se motivar para que depois o corpo, se der tudo certo, o corpo então vai realizar um determinado ato. E a gente sabe muito bem que às vezes a nossa mente quer uma coisa, mas o nosso astral não responde, ele não se convence, não se motiva, e portanto o corpo fica inerte e a gente não vai fazer aquilo que a gente quer. Mas no plano mental, pensar é agir. E se o que ela tinha de mais sublime era vislumbrar a vida de Cristo, mesmo que seja com as roupas dos camponeses espanhóis, como disse o Leadbeater, não interessa, era isso que ela tinha no seu céu. Mas acima há outros níveis ainda. E ao terceiro céu, ou quinto subplano do plano mental. e ele pode se definir como o local da devoção se expressando em trabalho ativo. É especificamente o subplano onde se elaboram os grandes esquemas e projetos não concretizados na Terra. De vastas organizações inspiradas pela devoção religiosa, geralmente tendo por escopo alguma finalidade filantrópica. Um caso típico, embora algo acima do tipo médium, foi o de um homem desenvolvendo um vasto esquema para a melhoria das condições das classes inferiores, das classes pobres. Apesar de ser profundamente religioso, sentia que a primeira coisa a fazer, no caso dos pobres, era melhorar-lhes a situação econômica. E o plano que estava arquitetando com grande êxito lá no plano mental, e carinhosa atenção que ele dava na sua vida celeste, era um em que muitas vezes lhe havia ocorrido na mente enquanto na Terra, onde lhe for impossível dar o primeiro passo para a sua realização. Ele alimentava a ideia de que, se dispusesse de enorme riqueza, compraria e enfeixaria em suas mãos todos os pequenos negócios agora monopolizados por 3 ou 4 grandes famílias apenas. Com esse plano, imaginava que ele conseguiria grandes economias com a supressão de anúncios em concorrência e de outras formas de competição comercial dispendiosas. Pagaria melhores salários aos empregados e ofereceria ao público melhores mercadorias pelo mesmo preço. Seu plano incluía a compra de lotes de terras e construção de residências operárias e casas ajardinadas. E depois de uns tantos anos de serviço, cada operário teria participação nos lucros da empresa, de maneira que em sua velhice ficasse ao abrigo de qualquer necessidade. Contava o nosso filântropo provar com esta ideia que o cristianismo pode aliar-se às ideias mais práticas, como o que também atrairia ao seu seio as almas dos operários reconhecidos pelos benefícios materiais recebidos. E então, ouvintes, é esta a característica do terceiro subplano mental. É o idealista, é o devoto que quer agir, que quer fazer alguma coisa pelo seu próximo. Ele não quer para si mesmo, né? Porque aquele religioso que fica pedindo dinheiro, fica pedindo emprego, pedindo para esse ou para aquele candidato ganhar as eleições, isso, ouvintes, não passa realmente de um desejo puramente egoísta. E obviamente é uma mistura kama manásica, ou seja, de kama, desejo e manas, a mente. E isso tudo se esgota no astral. Agora, aquele que tem fé e quer usar a fé para auxiliar o seu próximo tem esse lugar no terceiro subplano do plano mental. Já com relação ao quarto subplano do plano mental, ou o quarto céu, esse quarto subplano é o mais elevado dos níveis mentais concretos, que é difícil agrupá-las, né? Agrupá-las sob uma característica geral. Talvez seja preferível dispô-las em 4 grandes divisões, ou seja, nesse quarto subplano, que é o último dos planos mentais concretos, né? Teria uma similaridade com o nível etérico, né, material. O primeiro teria a ver com o físico, o segundo com a matéria aquática, né, a água, e o terceiro subplano dos devotos práticos teria a ver com o ar. Então o quarto subplano teria a ver com o fogo ou com o éter. Então, nesse plano, o Leadbeater prefere aqui fazer 4 grandes características que estão presentes nesse quarto céu. São a busca altruísta de conhecimentos espirituais, em primeiro lugar. Depois, auto pensamento científico e filosófico. Depois, talento literário ou artístico aplicado com objetivos altruístas. E, finalmente, serviço por amor ao serviço. Um amor a estar a serviço do homem. E são essas quatro características que se desenvolvem ali. Então, a primeira delas é a busca altruísta de conhecimentos espirituais, né? E Lidbitter nos diz aqui: é aqui que se encontram nossos maiores compositores. É nesse subplano que Mozart, Beethoven, Bach, Wagner e outros continuam a inundar o mundo, céu ou o plano mental, os inunda com sua harmonia muito mais rica do que tudo quanto foram capazes de produzir na Terra. Parece como se um enorme caudal de música divina se projetasse neles das regiões superiores e fosse, por assim dizer, especializada e assimilada por cada um deles, para ser depois lançada por todo o plano numa imensa vaga de melodia que intensificava a bem-aventurança de todos os circundantes. Ou seja, nesse plano nós achamos os grandes músicos, os grandes filósofos e os grandes religiosos. E nesse plano mental também se encontravam muitos que na existência terrena haviam se consagrado ao serviço, ao próximo, mais por sentirem os laços da fraternidade do que por desejo de agradar em qualquer divindade particular. Com pleno conhecimento e calma, sabedoria, esses estavam empenhados na elaboração de vastos planos de beneficência, esquemas magníficos de melhoramento do mundo, e ao mesmo tempo armazenando forças para levá-los a cabo mais tarde, no plano inferior da vida física. Então, Lidbitter arremata aqui: o progresso no mundo celestial. Quizá alguém pergunta: se a alma despende tanto de seu tempo gozando as delícias desse mundo celestial, quais são as oportunidades de progresso enquanto permanece ali? E isso pode ser respondido dividindo-se em três categorias, embora cada uma delas possa subdividir-se em muitas variedades. O desenvolvimento se dá, primeiramente, pela afirmação de certas qualidades que abrem em seu corpo mental outras tantas janelinhas por onde se assoma o mundo mental. Ademais, o contínuo exercício dessas qualidades durante tão longo tempo vigoriza-as de tal modo que a alma terá esse aspecto seu enriquecido quando voltar à Terra na próxima encarnação. Todos os pensamentos se intensificam reiteradamente, e o homem que emprega 1000 anos externando afeição altruísta acabará certamente sabendo o que é o verdadeiro amor. Em segundo lugar, se pelas janelinhas abertas emite aspirações que o ponham em contato com uma das hierarquias superiores espirituais, sem dúvida alcançará vantagens eficazes em relação a elas, até o ponto de perceber vibrações musicais de ignorada tonalidade e conhecer insuspeitados tipos de beleza artística que, por sua assimilação, aumentarão seu valor espiritual quando a alma sair da vida celeste. E em terceiro lugar, adquirirá novos ensinamentos dos seres cuja imagem mental formará em proporção ao seu grau de desenvolvimento, de modo que, por exemplo, o teósofo obterá dos mestres ensinamentos mais definidos do que até então receber. E ainda as pessoas sensíveis que tiverem profunda devoção a um herói mítico ou a um santo sem existência real podem receber por este meio auxílio eficaz, pois algum protetor invisível ou algum habitante do plano mental vivificará a imagem forjada para ajudá-lo em sua evolução e continuar sua felicidade no mundo celeste. Ou seja, ouvintes, o indivíduo que fica no plano mental. E aí nós temos que dizer que no plano mental é o plano onde nós ficamos mais tempo, se nós compararmos com o plano físico. Para cada ano físico, nós vamos passar de 20, 30 até 50 anos no plano mental. Então, vocês podem calcular aí por baixo que há pessoas que se reencarnam realmente apenas entre milhares e milhares de anos. Quem se reencarna realmente mais rápido são as pessoas que têm poucas características superiores, que têm pouca energia mental e por isso retornam mais rapidamente para a matéria. E assim, ouvintes, o que importa é desenvolver esses aspectos em nós. E os milhares de anos despendidos na repetição dos nossos melhores pensamentos no plano mental vão se incorporar ao nosso ser quando nós uma vez mais encarnarmos nessa matéria, já estaremos já com certas características, certas facilidades. E esse capítulo Leadbeater termina aqui falando sobre a verdadeira vida da alma. Ao findar sua existência no mundo próprio do pensamento, né, no plano mental, quando seu corpo mental morre por sua vez, como morreram o astral e o físico, ou seja, haverá a terceira morte, né, o descarte do corpo mental, a alma passa a viver mais além da vida celeste e estará então no corpo causal, o veículo imperecível durante o ciclo das reencarnações. No plano causal, que nada mais é do que o plano mental abstrato, né? No plano causal, a alma não necessita de janelinhas, porque todas elas estão, todas as paredes, tudo à sua volta está aberto. A maioria dos homens tem apenas leve consciência, então é excelsa altura. E por falta de evolução, eles permanecem como que sonolentos e mal acordados ali. Mas é exata a visão que eles obtêm, embora limitada por sua falta de evolução. Contudo, a cada ciclo que sucede, essas limitações diminuem e as almas crescem, de sorte que a verdadeira vida se lhes tornará mais ampla e mais plena. Segundo, evolucionam através das sucessivas encarnações, permanecem mais tempo no mundo causal. Já não são apenas capazes de receber, mas também de dar. Então se lhes aproxima a hora do triunfo, pois aprendem a gloriosa lição do sacrifício dada por Cristo, que é o supremo deleite de dar sua vida por amor de seus semelhantes, a doação de si mesmo em benefício dos demais, da energia celestial, em benefício da humanidade, de todas estas esplêndidas forças do céu em auxílio dos filhos da terra que estão aqui em luta. Tal é uma parcela da vida que se estende diante de nós. Estes são alguns dos degraus que nós, embora ainda nos achemos no começo da escada de ouro, já podemos contemplar acima de nossas cabeças. E assim poderemos apontá-los àqueles que ainda não os viram, a fim de que também possam abrir seus olhos ante o inconcebível esplendor que aqui e agora os circunda nesta embotada vida cotidiana. Embora esta é a parte do Evangelho que a teosofia traz ao mundo ocidental, isto é, a certeza deste futuro sublime para todos. Ele é certo, porque já está aqui e para merecê-lo basta nos adaptarmos desde já a ele. Ou seja, ouvintes, a vida do ser real, a vida da nossa alma, é essa vida que pulsa dentro dos nossos corações. e tudo aqui fora é uma projeção. Esse ciclo de vidas e mortes que nós estamos envolvidos, a famosa roda de Samsara, só terminará quando nós realmente nos reconhecermos como seres divinos. E a cada vez que nós voltamos da experiência na matéria e purgamos as nossas emoções e purgamos os nossos pensamentos, por mais abstratos que sejam, mas nós nos despimos de tudo isso e voltamos à casa da nossa alma, e ela então avalia se ela atingiu já o seu objetivo. Se nós não tivermos ainda atingido, ela então deseja voltar e uma nova encarnação é encetada e planejada para que nós tenhamos as melhores oportunidades aqui na Terra para obter o que a nossa alma deseja. E enquanto nós não percebermos que é a alma quem em nós habita, que evolui, nós jamais seremos felizes, ouvintes, pois mesmo que nós gozemos durante séculos a vida celestial, na verdade ela é mais uma ilusão dos sentidos, na verdade uma ilusão da nossa mente. Até que nós encontremos o real, nós ainda estaremos caminhando pelo caminho, o caminho da evolução espiritual. Mas, ouvintes, gostaríamos de falar muito mais sobre esse tema, mas aqui é só um aperitivo, ouvintes. Recomendamos a vocês o livro do Leadbeater, O Que É Além da Morte, e que vocês possam também estudá-lo e meditar sobre as suas palavras. Convido a todos para encerrarmos esse programa com uma última vibração, fechando os nossos olhos, internalizando a nossa consciência. Vamos procurar, ouvintes, compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, que essa chispa divina, essa luz oculta, essa luz esotérica que dá nome ao nosso programa, brilhe cada vez mais, que vocês a atualizarem pela busca espiritual, pela leitura e pela prática das suas virtudes, ouvintes. Muitíssimo obrigado pelo prestígio de todos. Aguardamos vocês nas nossas próximas edições e ficamos aqui deixando a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM com vocês. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, um grande dia para aqueles que estão me ouvindo aí nas representações, nas gravações. E fica por último aqui o caloroso, o fraternal, o amigável abraço aqui do seu irmão, do seu amigo Osmar de Carvalho. Contem sempre conosco, ouvintes, para nós dividirmos aí essa busca espiritual que nos é comum. O nosso programa está também a serviço dessa busca. A todos, uma boa noite. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.